CYL357, Rádio Catuaí AM, 620 kHz. Música, esporte, jornalismo e alegria no ar. Manho Azul, Minas Gerais. Loja Breder informa. Vem aí notícias. A Loja Breder tem boas notícias para você. Os melhores preços, o melhor atendimento, 100% em qualidade e descontos nas compras à vista. A Loja Breder é aquela que vem fazendo o máximo para você gastar o mínimo. Passe por lá e confira. Loja Breder, deixando você sempre satisfeito e bem informado. Rua Antônio Velesto, 110, telefone 331-1031. Enquanto o governo comemora a popularidade do real, os preços dos alimentos sobem nos supermercados. Mercado de Café encerra a semana com mais uma baixa. Prefeitura vai concluir a construção das casas do Campo de Avião. Assessor jurídico da prefeitura confirma que as casas são mesmo dos moradores do CSU. Petroleiros de Betim descumprem decisão judicial e mantêm greve. Eleições em Minas serão garantidas por 40 mil policiais militares. No ar, com estes e outros destaques, o Jornal da Manhã. A notícia chegando mais cedo. Os fatos, a notícia precisa, a informação na hora certa. Jornal da Manhã. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio Catuaí. Jornal da Manhã, a notícia do jeito que ela é. Sábado, 1º de outubro de 1994. Hoje é o dia do agente comercial. A lua está na fase minguante. Jornal da Manhã, edição número 794, ano 3. Jornal da Manhã, noticiário nacional. 7:05. Em 16 estados, os governadores podem ser eleitos já no primeiro turno. Segundo pesquisas do Ibope e do Datafolha, no primeiro turno seriam definidos os governadores dos estados do Amazonas, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. No segundo turno, as eleições seriam definidas nos estados de Roraima, Pará, Rondônia, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. De acordo com as pesquisas, a eleição do governador está completamente indefinida no Acre, Bahia, Espírito Santo e Amapá. Depois de cancelar cerca de 250 mil títulos de eleitores gêmeos em todo o país, o Tribunal Superior Eleitoral volta atrás e decide que eles poderão ir às urnas normalmente em 3 de outubro. Segundo o tribunal, o cancelamento foi feito porque faltou a anotação no formulário de que o eleitor era gêmeo. A solução encontrada para evitar fraudes: os gêmeos ou os eleitores que tiverem nomes idênticos devem comparecer na sessão de votação levando o título de eleitor, a caderneta de identidade e a notificação feita na semana passada pelo TSE. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Sepúlveda Pertence, gostou do curso que as campanhas eleitorais para a presidência tomou neste ano. O ministro fala também das perspectivas de prazo para a divulgação do resultado das eleições. Quem observou, pelo menos as campanhas presidenciais, que caem sobre a responsabilidade direta do Tribunal Superior Eleitoral, pode verificar que o nível foi substancialmente mais alto que 1989. Tivemos debates acalorados, o que é das regras do jogo, mas pelo menos ficamos na área da vida pública, da opinião política e das acusações políticas. Qualquer previsão em termos de resultado oficial total É, nessa altura, precipitado. Nós temos uma eleição extremamente complexa. Não vou voltar à novela da urna única ou das duas urnas, mas com as duas cédulas, com 6 cargos a serem eleitos, tudo isso poderá levar a um retardamento das apurações que, a meu ver, teria sido evitado com as duas urnas. Mas todo o esforço está sendo feito para gastar o menor tempo possível. As estimativas dos tribunais superiores, dos tribunais regionais eleitorais, variam entre 3 dias, alguns 5 dias, no máximo 10 dias. Eu, no entanto, prefiro ficar no meu prazo de segurança para ter um resultado fechado em 15 dias. Sepúlveda Pertence falou ainda sobre os candidatos que em muitos estados tentam ser eleitos para ganharem imunidade parlamentar e fugirem da ação da justiça. O ministro lembra que a solução para esta triste realidade só dependeria de força de vontade do próprio poder legislativo. Houve uma tendência na frustrada revisão constitucional para reduzir o problema da imunidade parlamentar dos integrantes do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas àqueles fatos, àqueles processos que tivessem algo a ver com o exercício do mandato, com a liberdade de opinião. Mas, infelizmente, essas propostas não tiveram êxito nesta revisão. Esperemos que elas possam ser melhor refletidas e venham a ter em futuro próximo. O presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence, também negou que as eleições serão adiadas no estado do Tocantins devido à denúncia de fraude e eleitores fantasmas. Segundo o ministro, os eleitores do Tocantins terão que apresentar, além do título eleitoral, sua carteira de identidade na hora do voto. Quem não tiver a carteira de identidade terá o título apreendido pela mesa receptora de voto. O objetivo das medidas é fazer um recadastramento automático dos eleitores do Tocantins. 7:10. Em instantes, na sequência do Jornal da Manhã, enquanto o governo comemora a popularidade do real, os preços dos alimentos sobem nos supermercados. E ainda nesta edição do Jornal da Manhã, prefeitura vai concluir a construção das casas do campo de Avião. Os moradores de Alto Jequitibá e região têm um atendimento médico profissional e competente do Dr. Adalberto Carvalho Teixeira, médico pediatra e otorrino, pequenas cirurgias, teste alérgico, tratamento com vacinas de bronquite, asma, rinite e alergias em geral. Confie na competência e na experiência de vários anos de profissão do Dr. Adalberto Carvalho Teixeira. Convênios com a Polícia Militar, Banco do Brasil, Benji, Ipseng e atendimento particular. Consulta com horário marcado pelo telefone 343-1303. Rua Capitão Carlos Eríngia, 435, Alto Jequitibá. Minas Gerais, a vocação mineral que foi o veio de riquezas no passado com o ouro e a alavanca do progresso neste século com o ferro, agora é a certeza do desenvolvimento. O governo do estado está inaugurando um novo tempo, o tempo da Comig, Companhia Mineradora de Minas Gerais. Uma empresa ágil, moderna, que chega para desenvolver todo este potencial, respeitando o meio ambiente. Comig, mais Minas para Gerais. Aproveite bem esse momento para você apreciar uma Skin Cariola. Porque é uma cerveja assim, tão pura, tão especial. Você não vai encontrar em qualquer lugar. Skin Cariola é raríssima. Jornal da Manhã, destaque econômico. 7:13. Já está decidido, o governo vai mesmo reduzir os preços dos combustíveis. A gasolina deve ficar 3% mais barata e o gás de cozinha 2%. O anúncio será feito após as eleições. Enquanto o governo pensa em reduzir os preços dos combustíveis, os preços dos alimentos sobem disfarçadamente. De acordo com a pesquisa do PROCON de São Paulo, a cesta básica do trabalhador brasileiro fechou setembro com alta de 1,53%, enquanto que o salário mínimo ficou congelado em R$ 70,00. O feijão e a carne foram os dois itens com maior alta. Em alguns casos, a carne chegou a ter alta de 8%. E não foram só os alimentos que tiveram alta de preços. Debaixo dos panos e sem fazer escândalo, estão sendo reajustados preços de móveis, produtos de higiene e limpeza e até os eletrodomésticos. E ontem à noite, o assessor especial de abastecimento e preço do Ministério da Fazenda, José Milton Dallari, anunciou que o governo vai reduzir para zero a alíquota de importação do feijão, da carne bovina e do óleo de soja. Dallari saiu de uma reunião tensa no Ministério da Fazenda. É que, segundo a equipe econômica, os produtores estão segurando o estoque para forçar a alta. Segundo o assessor, o presidente Itamar Franco sabe que os especuladores já entraram em ação. O Tribunal Superior do Trabalho julgou abusiva a greve dos petroleiros e determinou que a categoria volte ao trabalho agora, nesta manhã de sábado. Se isso não estiver acontecendo, os grevistas estarão sujeitos à demissão e seus sindicatos poderão ser multados. Pela decisão do TST, os petroleiros que queriam 108% de aumento salarial só vão ter direito aos 13,53% previstos em lei. No entanto, o Comando Nacional da Greve está pensando em formas de manter o movimento em todo o país. Mercado financeiro, confira as principais cotações no fechamento da semana. A Bolsa de Valores, que reúne os negócios de Minas, Espírito Santo e Brasília, fechou com alta de 1,3%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem com alta de 0,7%. A Bolsa de Valores do Rio registrou alta de 2,18%. O ouro fechou a semana em baixa. O grama do metal foi negociado ontem a R$ 11,00. O dólar no mercado paralelo foi vendido a 89 centavos de real. No comercial, a moeda norte-americana ficou estabilizada em 86 centavos de real. Cadernetas de poupança que fazem aniversário hoje recebem correção de 2,95%. Já as cadernetas que fazem aniversário amanhã recebem correção de 2,78%. Jornal da Manhã, noticiário internacional. O governo dos Estados Unidos resolveu reforçar a tropa que está no Haiti. Washington está preocupada com a violência praticada pelos seguidores do general Raul Cedrá. Ontem, milhares de pessoas saíram às ruas, saqueando casas comerciais, queimando carros e enfrentando os adversários políticos. Mais de 1.000 pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas. Os marines entraram em ação e transformaram as ruas de Porto Príncipe em campo de batalha. 7:17. No bloco local do Jornal da Manhã você confere. Mercado de café encerra a semana com mais uma baixa. Prefeitura vai concluir a construção das casas do campo de avião. E o assessor jurídico da prefeitura confirma que as casas são mesmo dos moradores do CSU. Calcário Agrícola Dolomita, uma aplicação na sua terra que rende economia nos gastos com adubos e fertilizantes e o melhor equilíbrio em cálcio e magnésio. O calcário Dolomita está na terra, gerando lucros para você. Não faça experiências, faça economia utilizando um produto reconhecidamente evoluído. Calcário Agrícola Dolomita, para carregar, não é preciso dormir na fila. Ligue 031-411-2022. Dolomita, uma força para a sua terra. Hi, what's up? What are we going to do today? Today? What about a poker game? A game. Well, let's play cards. Cards, cards. Okay, we can play tennis. Tennis, tennis. Que tal fazer sua matrícula no number one? Você pode continuar jogando conversa fora ou aprender inglês de verdade. Aprenda naturalmente no Number One. Number One. Aqui seu futuro fala inglês. Em Maiuaçu, Rua Coronel José Pedro, 274, Centro. Telefone 331-1750. Number One. Sempre que você for construir, procure pela casa do construtor. O nome já diz tudo. Todo tipo de material para construção. Telhas, madeiras, tijolos, cimento, louças, tintas, azulejos. Enfim, tudo que você precisa na casa do construtor tem. As formas de pagamento? Converse com o pessoal da casa do construtor e você vai descobrir por que aqui seu dinheiro tem valor. Casa do Construtor, Praça José Adolfo Assis, 50, Baixada. Telefone 331-1638, Manhuaçu. Jornal da Manhã, noticiário local. Sete e dezenove. Meteorologia. Manhuaçu tem o céu claro nesta manhã de sábado e nevoeiros isolados. A temperatura neste momento no bairro São Lourenço, na subestação da CEMIG, é de 14 graus centígrados. A mínima registrada durante a madrugada foi de 10 graus às 5 horas. O mercado de café encerra mais uma semana com preços em baixa. Anote agora os preços registrados pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Catuaí nos principais armazéns de Manhuaçu e região. O café tipo bebida dura caiu R$ 8,00 em relação à segunda-feira e fechou ontem com o preço médio de R$ 158,00 a saca de 60 quilos. O café tipo Bebida Rio fechou valendo, em média, R$ 132,00 a saca. A baixa, em relação à segunda-feira, foi de R$ 8,00 também. E o café para consumo interno caiu R$ 10,00, encerrando a semana com preço médio de R$ 120,00 a saca de 60 quilos. Os moradores do antigo CSU, hoje ocupando as casas populares inacabadas do campo de Avião, alegam que a Secretaria de Ação Social sabia da mudança que eles fizeram na noite do último domingo. A situação dos moradores do Centro Social Urbano, que mudaram para as casas populares no campo de Aviação, ainda continua gerando polêmica. Vamos conversar mais uma vez com o Bernardino, ele que também agora estão morando nas casas populares. Agora, mais uma vez, um pequeno esclarecimento para a população de Manhuaçu. Eduardo, nós fomos para lá, rapaz, que o doutor Rogério nos conversou sábado com nós, rapaz. E falou que era para nós poder ir lá para as casas novas, porque seria envergonhoso inaugurar a obra com nós ali. Foi por isso que nós fomos lá para cima, rapaz. Não foi, ele sabia que nós íamos. E depois veio aqui para a rádio, esclareceu isso, mais aquilo. E não sabia negócio de tijolo, 4 anos que tem lá na prefeitura. Procura o José dos Santos Filho, rapaz, o Caju, o Macumba, que nós do CSU é que vem trabalhando todas as épocas de eleições nas casas populares. Os moradores do CSU têm trabalho de graça para a prefeitura. E nós provamos. E agora ele vem para a rádio e disse isso, que nós não temos conhecimento das casas populares, não, que lá foi comprado o tijolo com o órgão do Estado. E os 45 mil tijolos de bloco, que o Zé dos Santos sabe, o Geraldo Macumba sabe, o Nenê Zoeira sabe, e a população do nosso, todos, o doutor Luiz Prata também sabe, pode até dizer que não, eu até fico até chateado de esclarecer o nome dele aqui, mas como ele lembra da época, então sou obrigado a pegar minhas armas. E clamei com o doutor Fernandinho, rapaz, o que ele fez com nós, o doutor Rogério fez com nós, que desse jeito que ele está fazendo campanha pro doutor Jorge, o doutor Mário, ele está queimando a imagem deles aqui em Manhuaçu, rapaz. Em vez de ele ajudar eles, está queimando, que meteu o pão numa pobreza igual aquela, rapaz. O povo de Manhuaçu está nos ajudando, está revoltado com o que está acontecendo, rapaz. E o doutor Fernandinho ficou de nos apoiar lá em cima, falou comigo que vai dar todo o apoio, rapaz, lá nas casas. Vai tentar levar água para lá e vai conversar com o Luiz Amorim. advogado da prefeitura, que não mexa com nós, não. Que ele não estava a par dessa história. Nós fizemos muito bem ter ido para lá. Falou perto de mim, o José Antônio estava presente, vaga. A Rita de casa, a Rita de Cássia, esposa do Soelinho, estava também na hora presente, dizendo que não tinha, tem problema nós estar lá, que nós já ter tomado essa providência há mais tempo, que nós estávamos com o bobo. Ele falou comigo perto da igreja aqui, o doutor Fernandinho, e vai nos ajudar lá em cima, esclareceu. Agora ele como vice-prefeito, rapaz, nos, tentando agora nos ajudar, dando apoio, é isso que o doutor Rogério tem que fazer também, rapaz, não é nos machucar lá não, rapaz, nós também somos filhos de Deus, velho. A afirmativa do secretário que não tem conhecimento de que vocês ajudaram a fazer os blocos. E também ele não deu a afirmativa de que tenha dado essa ordem para que vocês mudassem. Então, no caso, ele está entrando em contradição. Está. Ele foi e falou com nós, rapaz. Falou, pode perguntar aos moradores tudo. Os moradores tudo vem na justiça, se for preciso, e esclarece. Que ele está a par, sim, dessa história, assim. Ele que não quer nos ajudar. Que o vice-prefeito agora quer nos ajudar, e nós já era para estar lá há mais tempo. As informações que o líder dos moradores do antigo CSU atribui ao secretário municipal de ação social, Rogério Eduardo Ferreira, foram levadas ao ar na edição de quinta-feira do Jornal da Manhã. Na entrevista, o secretário não disse em momento algum que era definitivamente contra a ocupação das casas populares na situação em que se encontram. Sem água, sem luz, sem rede de esgoto e sem cobertura na maioria dos casos. O secretário disse que a sua secretaria não iria tomar providências, mas sim que, repassando o caso para a assessoria jurídica, o prefeito Antônio Teodoro poderia decidir com seu advogado a atitude que seria tomada. Apesar de ter afirmado não ter conhecimento do trabalho dos moradores do CSU na confecção dos blocos de cimento para a construção das casas populares, o secretário Rogério Eduardo Ferreira nunca disse que iria tomar uma decisão drástica como um despejo dos ocupantes das casas populares inacabadas. Conforme o próprio secretário afirmou na entrevista, o caso da invasão das casas populares do Campo de Avião foi repassado para a assessoria jurídica da prefeitura. O repórter Eduardo Satil conversa com o advogado Luiz Gonzaga Amorim sobre esta polêmica. Já foi pedido mandado judicial para os invasores das casas populares no Campo de Aviação? Em relação às casas populares, realmente chegou até a nossa assessoria a notícia da invasão dessas casas. Inicialmente, é bom que se diga que não foi propriamente uma invasão. São moradores do CSU para os quais as casas foram iniciadas e que para lá se dirigiram. E o prefeito Antônio Teodoro Dutra, sensível aos problemas daquela população, determinou que se levantasse em caráter de urgência um cronograma físico. E a Secretaria de Obras do município de Manhuaçu já está empenhada em fazer esse cronograma e de imediato foi determinado pelo senhor prefeito que tão logo esse seu cronograma esteja pronto, que se reinicie as obras daquelas casas. E a Prefeitura Municipal de Manhuaçu, então, vai terminar a condição daquelas casas e vai dotar aquele povo que lá está, que é o povo oriundo do CSU, que são os verdadeiros donos dos imóveis, de seus documentos legais. Então, a princípio, não existe autorização do senhor prefeito para que se mova uma ação judicial. É bom que se diga que se houver invasões, e quando eu digo invasões, são pessoas que não estão cadastradas, são pessoas que não são do CSU, são pessoas que não tinham inicialmente o destino daquele local, aí sim poderá se tomar essas medidas judiciais. Mas hoje, tendo em vista aquele pessoal que lá está, não existe nenhuma medida nesse sentido de tomada judicial para a desocupação daquele local. Já foi colocado pelo secretário de Ação Social, Dr. Rogério Ferreira, que nenhuma daquelas casas seriam para aqueles moradores. Agora o prefeito, então, vai realmente... Olha, a par desse organograma físico que está sendo feito pela Secretaria de Obras, está sendo feito pela Secretaria de Ação Social, através do Dr. Rogério Eduardo Ferreira, um levantamento das famílias que lá vão morar. E eu digo, e o Dr. Rogério também disse, que aquelas casas são para o pessoal do CSU, São pessoas que estavam desalojadas no CSU e que vão morar naquelas casas. Então, e lá irão ficar, lá irão permanecer as famílias que estavam no CSU. Então, eu disse ainda há pouco e repito novamente, que as pessoas que não estavam no CSU, tá certo? Que estão indo para lá, aí sim são pessoas que estão invadindo o local e essas pessoas serão objeto de uma ação própria, tá certo? Mas as famílias que estavam alojadas no CSU, que para lá estão se dirigindo, elas serão acatadas. E é ideia do prefeito municipal, no ano que vem, fazer novas casas populares no município de Manhuaçu, onde as outras famílias também serão alojadas, não tenho dúvida nenhuma disso. As construções irão acontecer de imediato. É só questão de terminar esses dois organogramas, acertar a fase burocrática da coisa, a documentação. Isso é para começar de imediato. Isso não haverá nenhuma demora, nada que possa impedir isso aí, tá certo? Isso é para iniciar de imediato e solucionar o problema ainda nesse exercício. Reportagem Eduardo Satil. Eleições Gerais. No dia 3 de outubro, próxima segunda-feira, mais de 40 mil eleitores vão às urnas em Manhuaçu. Nos últimos meses, candidatos de Manhuaçu e região, todos pertencentes a todos pretendentes à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa de Minas, fizeram suas campanhas, tentando convencer cada eleitor de que sua proposta é melhor que a do adversário e que merece o voto. Cabe agora a cada eleitor a decisão sobre aqueles que vão representar o município e a região em Brasília ou em Belo Horizonte. Trata-se de uma escolha que, ao mesmo tempo, é um direito e um dever. Vale lembrar àquele cidadão decepcionado com a política dos últimos anos que votar em branco não representa nenhuma saída. Ao deixar de votar, o cidadão dá o direito de escolha a outra pessoa. E talvez o outro eleitor escolha um candidato ainda pior. Saiba agora os procedimentos da votação no dia 3 de outubro. No dia 3 de outubro, o horário normal de votação é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Quem estiver na fila quando acabar o prazo vai ganhar uma senha para votar. Os eleitores devem procurar o mais cedo possível a sessão de votação, a fim de evitar um prolongamento do prazo. Por enquanto, a previsão é de que as filas durem até às 10 horas da noite. Tem preferência na fila de votação os servidores da Justiça Eleitoral, os candidatos às eleições, os servidores dos Correios e policiais em serviço na segunda-feira, os idosos, os enfermos, as senhoras com crianças recém-nascidas e as mulheres grávidas. A pessoa que tiver perdido o título de eleitor vai poder votar normalmente. Para isso, deve se lembrar do número da sessão em que votou na última vez e apresentar à mesa receptora de votos uma carteira de identidade ou uma carteira de trabalho. Com esses documentos, os mesários poderão localizar o nome do eleitor no livro de registros. Cada eleitor poderá escolher um deputado estadual, um deputado federal, dois senadores, um governador de estado e um presidente da república. O eleitor pode também votar num deputado federal de um partido, o deputado estadual de outro partido, o governador ou presidente também de partidos diferentes. Se na hora de dar o voto, o eleitor não conseguir se lembrar dos nomes de seus candidatos, ele poderá escrever nos espaços a legenda do partido. Ao entrar na sessão de votação, o eleitor vai receber primeiro uma cédula branca para votar nos deputados estadual e federal. Depois de fazer a escolha, o eleitor deposita a cédula branca na urna e volta à mesa receptora e apanha a cédula amarela, onde ele escolhe o candidato a governador, presidente e os dois senadores. Volta à urna, deposita a cédula e em seguida apanha o comprovante de votação. O eleitor não poderá escrever nada além dos nomes dos candidatos, nem deixar qualquer outro sinal gráfico nas cédulas. Quem descumprir esta ordem terá anulado seu voto. O voto é um direito do cidadão. O voto é a arma do cidadão na luta por um futuro melhor. Reportagem Emerson Romano. Na segunda-feira, dia da eleição, não estarão funcionando em Manhuaçu e no resto do país o comércio, os bancos, as escolas e todas as demais repartições públicas. A única exceção serão as agências dos Correios e Telégrafos, que funcionarão em horário normal para o atendimento àqueles eleitores que forem justificar o voto, caso esteja fora de seu domicílio eleitoral. O formulário para a justificativa já se encontra à venda em qualquer agência dos Correios ao preço de R$1. O eleitor poderá comprá-lo hoje, mas a postagem só poderá ser feita na segunda-feira. 7h34. Eleições em Minas serão garantidas por 40 mil policiais militares. Petroleiros de Betim descumprem decisão judicial e mantêm greve. Os detalhes em instantes. Minas Gerais, a vocação mineral que foi o veio de riquezas no passado com o ouro e a alavanca do progresso neste século com o ferro, agora é a certeza do desenvolvimento. O governo do estado está inaugurando um novo tempo, o tempo da Comig, Companhia Mineradora de Minas Gerais. Uma empresa ágil, moderna, que chega para desenvolver todo este potencial, respeitando o meio ambiente. Comig, mais Minas para Gerais. Aproveite bem esse momento para você apreciar uma skin cariola. Porque é uma cerveja assim, tão pura, tão especial, você não vai encontrar em qualquer lugar. Skin Cariola é raríssima. Em Manhuaçu, como em todo o Brasil, você é assistido pela maior cooperativa de trabalho médico do mundo, a Unimed. Você consulta e faz exames com hora marcada. Em caso de urgência e emergência, você conta com mais de 60 mil médicos, cerca de 3 mil laboratórios que podem ser encontrados em mais de 3 mil cidades brasileiras. Você e sua família estão de parabéns. Você escolheu o melhor plano de saúde do Brasil. Se você ainda não é nosso cliente, procure a Unimed Vertente do Caparaó. Rua Alencar Soares Vargas, 135, telefone 331-2190. Unimed, um doutor plano de saúde. Jornal da Manhã, um giro pelo estado. 7h36. Na refinaria Gabriel Passos, em Betim, os petroleiros desobedecem a decisão da Justiça do Trabalho e mantêm greve. A direção da refinaria convocou 180 petroleiros para reativar a refinaria. Mas os grevistas não atenderam ao chamado. A refinaria de Betim está com sua produção completamente paralisada há 5 dias. O Sindicato dos Petroleiros de Betim alega que aguarda comunicação do Comando Nacional da Greve. No entanto, se os operários não retornarem ao trabalho neste sábado, os trabalhadores estarão sujeitos à demissão por justa causa. Os sindicatos da categoria também serão penalizados com multas de R$50 mil por dia. Depois de 2 dias de prisão e uma fiança de R$650, foram liberados pela polícia de Itanhumi, próximo a governador Valadares, o ex-prefeito da cidade Geraldo Silveira Chaves e os empresários Dejair Consolação e Honório Pascoal da Silva. Os três foram enquadrados no artigo 299 do Código Eleitoral, por compra de votos. O ex-prefeito reunia vários grupos de lavradores e aposentados analfabetos e semi-analfabetos em sua casa e comprava os votos por valores entre R$1 e R$2, em favor de 2 candidatos a deputado estadual e federal. Um grupo de 5 pessoas que se encontravam na casa do ex-prefeito no momento da prisão também foi detido e conduzido à delegacia da cidade pelo delegado Flávio Ferreira da Cruz. Em Minas Gerais, 40 mil policiais militares vão garantir a segurança nas eleições. Segundo o maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais tem em seus 756 municípios 10 milhões e 559 mil eleitores. Para garantir a segurança nas 311 zonas eleitorais do estado, a Polícia Militar Mineira trabalhará na próxima segunda-feira com 40 mil homens. Além do serviço de guarda, esses policiais cuidarão do transporte de urnas, de folhas de votação e de outros documentos e equipamentos que serão utilizados nas eleições gerais de 3 de outubro. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas, preparou 52 cidades-polo que centralizarão a apuração dos votos, repassando via Embratel os resultados para a central montada em sua sede nesta capital. O presidente do TRE, desembargador Sebastião Rosenburg, disse hoje que está tudo preparado em Minas para as eleições gerais da próxima segunda-feira. Desde o início desta semana, o TRE e a Polícia Militar estão distribuindo 500 mil panfletos que orientam sobre a conduta de eleitores, policiais e autoridades durante as eleições. De Belo Horizonte, Luizana Gontijo. O ministro da Educação quer salário de R$ 300 para professores do primeiro grau. A declaração foi feita pelo ministro da Educação, Murilo Ringel, na abertura do primeiro encontro de educadores do programa Curumim, em Belo Horizonte. O ministro lembrou que, na Conferência Nacional de Educação para Todos, realizada em Brasília, foi aprovado o Acordo Nacional, que estabelece a remuneração mínima de R$ 300 com os regimes de trabalho de 40 horas para os professores que tenham o segundo grau com habilitação para o magistério. Murilo Ringel entende que este valor é viável para a maior parte dos estados e municípios do país. Jornal da Manhã. Destaque esportivo. Brasil dá um show de vôlei e vence de novo no Mundial da Grécia. Os brasileiros massacraram os alemães por 3 sets a 0 ontem à tarde, com parciais de 15-1, 15-4 e 15-4. Hoje, o Brasil enfrenta os Estados Unidos, disputando o primeiro lugar do grupo nesta fase do Mundial. Agora conferindo o resumo das principais notícias divulgadas nesta edição do Jornal da Manhã. Enquanto o governo comemora a popularidade do real, os preços dos alimentos sobem nos supermercados. Mercado de café encerra a semana com mais uma baixa. Prefeitura vai concluir a construção das casas do campo de aviação. Assessor jurídico da prefeitura confirma que as casas são mesmo dos moradores do CSU. Petroleiros de Betim descumprem decisão judicial e mantêm greve. Eleições em Minas serão garantidas por 40 mil policiais militares. Notícia divulgada de uma forma séria e objetiva. Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Catuaí. Sábado, 1º de outubro, faltam 2 dias para as eleições gerais. 7h42, termina aqui o Jornal da Manhã. Redator e editor Alex Ferreira. Reportagens Eduardo Satio e Emerson Romano. Edição de Esportes Luiz Nascimento. Mesa de som Alessandro Santos. Apresentação Júlio Oliveira. O Jornal da Manhã volta na segunda-feira às 7 horas. As notícias a qualquer momento. Na sequência, o município e logo depois Luiz Nascimento com o programa Show da Amizade. YL357, Rádio Catuaí AM, 620 kHz. Música, esporte, jornalismo e alegria no ar. Manhuaçu, Minas Gerais.